tráfego para me informar. Frequência livre, hotel, hotel X-Ray, tem um bom posto. Chama agora o centro Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Boa tarde. Azul 5002, reduza para 2009, é o número 2 na aproximação. Para 200 nós, no localizador visual 6323. China 6326, completa final, torre 1895, tem um bom posto. 1895, boa. Torre Salvador, boa tarde, China 6326, final ILS 28, visual. Senar 6326, informa o Zé um por 1040 graus, 079, informa intenções. Ouço, 6326. Deixa para regresso. Gente, continua essa aproximação, cheque 30 pouso e reporte visual com o campo. Gente, vai reportar o trem mais à frente, 6326. Gol 1966, controle. A pista em uso é 28, mas após o pouso da aeronave da Azul, iremos mudar para a pista 10. Isso está agora sob vetoração para sequenciamento final da 10, curva esquerda para o 015. Mateus, o procedimento será o ILS X-Ray pista 10. Informa o vento de 1,80 graus com 9 nós e o QNH 1,093. Dada a descida para 3.000 pés, gol 1,966. De pouso pista 28, vento 1,30 graus, 09 nós. De pouso 6326. Confirma, o padrão. Azul 5002, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, 118.95. Positivo, vai completar final, chama a Torre 118.95, com Azul 52. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, bom domingo. Como é que... Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 52, LS Xadrez da 22. Azul 5002, boa tarde, continue a aproximação, chega o trem de pouso e aguarde autorização, reporte visual com campo. Positivo, reportaremos o chefe de trem mais tarde, nós estamos a 2.364 visual. Oceaner 6320, solo 242. Livre pista, vem a Charlie, chame solo 121, decimal 1, boa tarde. Charlie 21, 6326, boa. Oceaner 6236, solo 121, decimal 1. Na final agora de 3 milhas, com o trem de pôr embaixo travado, azul. 5002, sem livre pouso, pista 28, vento 130 graus, 079. Livre pouso na 28, o azul 5002. O 1966, redução de velocidade para 2109. 2109, 1966. Estamos só esperando a aeronave da Azul, que está uma milha da cabeceira, pousar para a gente ligar o glide e o localizador da 1090. 7904. O 1966 já está recebendo o localizador? Ainda não. Escova à direita para a 080, Gol 1966. 080, 66, o glide a gente já está recebendo agora. Até o Oscar do Lua, aguarde. O 1966 está autorizado a final do ILS X-Ray. Completa escova à direita para a 120 para o localizador, desça para 2000 pés. 20, adicionamos 302.000, 66, tá recebendo agora, vai interceptar. Plata final, chama em Torre Salvador, frequência 118.95, teu bom posto. 295, grato, boa tarde, 96. Beleza, para cá no 42, o carro no 42 não pode dar uma casa lá. Linha 142, alinhe e mantém pistão no zero, controle 120.8. Obrigado, alinhe e mantém no zero. O azul 5002, observando o Airbus 319 da Avianca, da passagem ao mesmo após ingresso Charlie Índio para o Pátio Uno. 4.000 pés, o ajuste 10013. Azul 5002, solo 121, decimal 1, boa tarde. Liberal foi o ajuste em Salvador 0013, autorizado ingresso no corredor Axé, acione código 0122. Tempo 200 graus, 08 nós. Torre Salvador, boa tarde, gol 966, vai passar Simbra, baixou, entra bom. Gol 1966, continue em aproximação. Correção, continue em aproximação, reporte na VA, agora de pista livre. Aguardando, 966. Até o Oeste Cardolo Brasília. 35490, chame o centro Recife, frequência 12445 e alterna 12685. Gol 1966, livre pouso pista 10, vento 1809. Livre pouso 10969. Oceaner 6142, decolado 248. Controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado pela coordenação, até a próxima, 142. Colô, fala, safada do colo, hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, fora do solo. Radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, possibilidade, vamos, será que ajuda, presente? Aguarde. Caso negativo, chamo. Jamo está autorizado inicialmente. Mando Jamo inicialmente aguardando Aracaju, 142, obrigado. Quilo que veio de Serra, livre estacionar, sonho para o táxi, confio para o B. Autorizado Caju, Oxenem 142. Autorizado Caju, Oxenem 142, obrigado. Gol 1966, solo aos 50, livre pista direita, chame solo 121, decimal 1, boa tarde. 211, livre, gol 1966. Quilo que tem que ser a livre táxi, reporte para ingresso na pista no 7. É. Então, se eu regressar... Quebec Serra, só confirmando o transponder, 0123. Quilo Quebec Serra tem... Quilo Quebec Serra tem última transição. Quilo Quebec Serra tem livre ingresso agora na pista 17, suporte linha de pronto. Quilo Romeo Oscar, a transmissão está muito baixa, pode fazer um cheque de equipamento? Gente, repita a informação. Oscar 09 a bordo, livre saneamento, chama para táxi. Chanel 63, 15, boa tarde, a linha decola, pista 10, vento 190 graus, 109. Hotel Oscar Azul, repartindo o solo controlado, vento aeródromo 200 graus, 8 nós. 12545 e alterna 12685. Isso agora 12545, alterna 12685, a Chanel 6142, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Quebec Serra tem livre decolagem, pista 17, vento 200 graus, 11 nós. Gol 1097, autorizado final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste padrão, informe no localizador. Índia 9 Delta para controle. Temos uma aeronave que vai decolar da 107, é um Bravo November 2 Papai, é o Kilo Quebec Serra. Autorizado manter o nome meu pés, informe quando visual mesmo, ele manterá também o nome meu pés sobre o terreno. Olho Salvador, 120 decimal 8. 120 Serra, até o regresso. Kilo Romeo Oscar, alinha e mantém pista 17. Vou parar no meu pé, corredor axé, mantenha sobre o terreno, temos um tráfego no sentido oposto, no meu pé, sobre o mar. Gente, vai manter sobre o terreno, no meu pé, corredor axé. Oceaner 6315, decolar 255, controle Salvador 130, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, bom sábado. 5 da 8, decolou, na escuta, boa tarde. Boa tarde, 6315, contato radar na decolagem, subou 360, saída da L. 360, pode voar, Leda, direto? Pode 2000 pés, direto Leda, está livre. Obrigado, direto Leda. No 4, boa, prossiga na chegada Mari, desça para o 060, Oceaner 63 no 4. Alfa, tá visual com Bravo Novembro 2 Papá na linha do litoral, sentido oposto. Ah, tá visual com o tráfego agora, onde é no general? Gente. Da presente, 1.000 pés, quilo Quebec Serra afirmativo, reporte 20ª milha. Índia November Alpha, tráfego superado, não atenda a foto fora da poncha, e torre 1.8, decimal 95. Não atenda a foto fora da poncha, uma torre 295, Índia November Alpha, muito grato. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Índia November Alpha, está na proa do farol de Tapuã, visual, solicita se possível pouso na 35. Índia November Alpha, boa tarde, tem condições de cruzar de imediato a final da pista 1-0? Negativo, senhorita, está aproximadamente... autorizado? Índia November Alpha, negativo, mantém o farol de Tapuã. Assente, vai manter Itapuã, Índia November Alpha. Índia November Alpha, é a torre? A sua escuta. Índia November Alpha, mantenha o farol de Itapuã a 1.000 pés, afastado do eixo de decolagem. Tem uma aeronave para decolagem agora na 1.7, corredor axé. Ah, tá ciente, então vai iniciar uma curva à direita e manter-se afastado, ok? Ciente, grato. Oscar, Kilo Romeu Oscar, informa um tráfego, um Charlie 150, mantendo o farol de Itapuã afastado no eixo de decolagem a 1.000 pés. Kilo Romeu Oscar, afirmativo, livre de decolagem, pista 17, vento 2, 10 graus, 10 nós. Mike, Eco Delta, regressando de Manati, confirme pessoas a bordo e a altitude. Dado, prossiga com referências visuais, reporte ingressando na CTR. Quatro, 4462, prossiga na chegada mar e desça para 2000 pés, o altímetro 1013. Está autorizado a LS X-ray, reporte localizador. Ao 01, mantenha minha escuta, tem? Tem ameaça. O Romeu Lógico, informe visual com o Índio November Alpha. Ainda negativo. Tipo, o Romeu Lógico, afirma sua para 2500. Sulu, prossiga. Então, acho que é Sulu, decolagem por conta e risco, vento no aeródromo 200 graus, 10 nós, é porte fora de solo. Sua frequência foi? 1895. 1895. Puxane aero 6314, desça para 3000 pés, 1013 é o altímetro. Eu acho que azulou virando base para final. Vai, então, acho que é adolescente, mas no aeródromo 1, 9, 0 graus, 0, 9, 9, já partiu no sol. Contará no colo, então, boa tarde, gol no 097, passou externo, embaixo, travado, avistando. 1, 0, 9, 7, livre pouso, pista 1, 0, vento 1, 9, 0 graus, 0, 8, 9. 1, 0, 9, 7. Batango Kilo, Romeu Lógica Visual, com Charlie 1, 5, 0. Quilo Romeu Oscar, já coordenado com controle para o Cairo, chame controle 120 decimal 8. Papa Romeu Índia November Alpha, é torre? Escuta. Patango Índia November Alpha, seu visual com um tráfego na final da pista 1 a 0? Décima milha, Quilo Romeu Oscar. Numeral foi reporte final da pista 6-5. 6-5, numeral. Deixa eu começar o 3. 6-3-1-4, reduza para 2-0-0 nós. Autorizado a descida 2563, Romeu 3, 1-4. O Azul 4462 está autorizado, ele é SXUA e reporte no curso do localizador. Passará lá o localizador, 463, 1-4, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, pro 020, limitado pelo OK. Whisky Bravo, Whisky, prossiga. Bravo, Whisky, acionamento por conta e risco, chama para o táxi. O 1097, solo a 05, livre pista à direita, solo 121, decimão 1, boa tarde. Isso não, bom, tá. Para Romeu Índia November Alpha, tem livre pouso na pista 35, vento 190 graus, 07 mais. Livre pouso, cabeceira 35, Índia November Alpha. Tudo 6, copiado, da presente, frequência livre para coordenação. Visual azul, 4462. 4462, completa, ele é sexway, chamando torre 18 desse 95. Autorizado, você está vendo, 6314? 6314, curva direita, proa 065, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. Autorizado LS, descendo para 2000 pés, autorizado localizador, 6314. 4462, continue a aproximação, chega o trem de pouso e a partir de autorização. Aguardando. Siga na chegada Mari, a sua identificação. Desça para o 050. Ocean Air 6315, chame centro Recife no 251, alterno 3325. 351 no 3325, boa tarde. Boa. Azul 4462, tem livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 122. Livre pouso, azul 4462, baixou, travou. Azul 4462, confirme? Baixou, travou. Azul 4462, ciente, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 089. Índio November Alpha, solo 107, confirme o PAT? Ciente, tem livre táxi, ao estacionar frequência livre. Mantendo 2.500 pés. Gente, marquei com Delta, desça para 500 pés, pro do farol de Itapuã, reporte através do Parque Pitossu. Visual Lodge, 6314. 6314 completo, ele é 6-8, chamando torre 18 desse 195. 6-8-9-5-6-3-4. Alô, 1 mais 1 decimal 1, boa tarde. É, 6-3-4. Ocean Air 6-3-4, bom dia, continue a aproximação, cheque o trem de pouso e aguarde a autorização. Vai checar o cego da autorização, 6-3-4. 1-8-8-4, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Chanel 6314, livre pouso, pista 10, vento 210 graus, 089. Livre pouso, Chanel 6314. Whisky Bravo Whisky, repita as informações. Alfa Lima Charlie Bravo, controle Salvador, prossiga na chegada Bonf, desça para 4000 pés, o altímetro no 013. Forte para mudança de regras, o Lima Charlie Bravo. Está confirmando seu pouso visual, será na pista 1-0, o Lima Charlie Bravo. Gente. Desça para 4.000 pés, 1-0, 1-3 ao último. 4.000, 1-3, 1-5-4. O senhor Sofá, autorizado ingresso, rebaixa a linha e pronto. Tenor 6314, solo aos 1-2, chame solo, 1-2, 1-1, boa tarde. Solo, voo, eletrônico, 963, segunda fase. Uno 84, livre de colagem, pista 1-0, vento 2, 1-0, grau 099. 963, segunda 4. Boa tarde, após a enrolagem do Boeing 7777 da companhia, a linha e mantém pistão no zero. Corre 1-8-3-1-9-5, Mike com Delta. Já tem condições de cruzar de imediato o final da pista no zero? A Eco Delta reporte girando base. O insuficiente mantém a pista no 7. O 1884 decolado aos 1-4, controle Salvador, 1208, bom voo. 1-2-0-9, gol 1884. Gol 1884, 1-2-0-8. 08, bom dia. Deputado 4-3-9. Lembra 3-4, não escuta? Agilize ingresso e agilize portão 8. Boa tarde, gol no 884, Puka na sua escuta. 884, contato radar na decolagem, suba o 230, saída da Puka. 230 na Puka, gol 1884. 3154, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Altímetro 1013. Autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-8-0, grau 099. Descabeça com referências visuais, frequência livre para coordenação. É. Sim. Mike, Eco Delta, mantenha o setor e aguarde para girar base. Sim, isso vai bater a proa 030, Mike, Eco Delta. November Lima Romeu, boa tarde, prossiga na chegada Mari, quando no ponto ideal, autorizado 060. O no 620, prossiga para 3.000 pés, o altímetro 1013. 3.000 com 1013, 620. No 6, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, vai chamar 208, gol 975. O mais tempo Delta pode ingressar na base? Porque foi delta negativo, tem um tráfego agora para decolagem na pista 17, mantenha o setor. Sim, a gente vai manter o setor, mas... Oi, aciona 5504, coteja. Jogou 975, decolou, passou 2400 pés da El Leda. Boa, gol 9075, contato radar na decolagem, suba 240. 240, gol 975. 327, pronto para cópia. Autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677, saída da Euleda Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5510, coteja. Sejamento correto, chama para pushback sonamento. 295, Mapa Lima, Mapa Mike, controle, possível. 1796 será o número 2 para decolagem. Whisky Bravo Whisky tem condições de cruzar o campo a 3.000 pés? Controle Salvador, gol no 884, se ele está presente em Aracaju. Aguarde, gol no 884. Agora. Gol 1620, desça para 2.000 pés, está autorizado a LSXO e reporte localizador. Salvador, uma boa, da 3154, uma linha aqui, terra baixa dramática. 3154, continue a aproximação, aguardando autorização. Baixa da 3154. C203, controle de Salvador, prossiga na chegada Bonf, desta para o 050. Delta vai colocar o transponder em stand-by para atrapalhar o pouso do Scouter. Gente, grata. Uma Papa Mike, confirme o código acionado. 208, obrigado, moço. Quando bem. Tá 3154, tem livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 08 nós. Alterado o pouso, pista 10, tá 3154. Esquerda, transfere. E Bravo Whisky, contato radar na decolagem, Subal 410, saída Puca. Beleza, obrigado, só autorizado a sessão 410, isso Bravo Whisky. ONU 796, após a passagem do Airbus 320 da TAM, a Lima tem destino zero. Estimativo, Lima Charlie Bravo, desça para 3.000 pés, 1.0, 1.3 é o altímetro. Vetorado para final do LSXI, Lima Charlie Bravo. Gol no 884, chame agora o Centro Recife no 2685, alterno 2545. Uma, boa tarde. Controle gol no 620, está no localizador visual, Capitão. O número 620 completo é LSXWay, chamando Torre 198, esse mal 95. 295, bom trabalho. Boa. No 31, boa tarde, mantém ponto, eu te espero. Eco Delta, solo aos 22, ao gestionar a frequência livre. Boa, Mike, ciente. Mantendo 500 pés, confere. 90 graus, 1-2 mais. Prosseguindo agora para o farol de Itapuã. Só agora de ficha livre. Largando. 3192, desça para 2.000 pés, o altímetro no 013. Mike confirmando seu pouso é Serra Índia, Eco Índia, confere? Seu livrou o farol da barra, está agora indo para Serra Índia, Charlie FA, confere? Confiada. Zero, pistão zero livre, pouso autorizado. Livre, pouso agora na 620. 3, retorno a 2109. Agora retindo 2109. Exato, postar pousando a pistão 97, ok? Obrigado. 4, caminho 20 desse 98, bom voo. 208, boa, agora 79. Papapá Lima, Charlie Bravo, vetor radar sequenciamento, curva direita, proa 230, o limite é o curso do localizador. 230, limite é logo, o Lima Charlie Bravo. Mantendo 3.000 pés, Lima Charlie Bravo. Salvador, controle, boa, boa, alterno 251, alterno 3325. Curva 3325, gol 975. Salvador, boa, gol no 796. Gol no 796, contato, radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360 da EL, gol no 796. Whisky Bravo Whisky, passou 180, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12585, 12545, obrigado. Para toque arremetida em Serra Índia, Charlie X-Ray, confere? Quero solo 25, chame no 21, é sinal 1-0. A 3192, desça para 2.000 pés e LS X-Ray autorizado, reporte localizador. Portará localizador, né? 3192. Juliette, Quebec, Kilo, é o controle? 31, ali decola, vento. Através de direita com 8 nós. Sou oeste da ilha, para não interferir com a final da 10, temos tráfego de sequenciamento. Juliette Quebec livre, atenção visual 105. Charlie Bravo para interceptar o curso localizador, esquerda, proa 135, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Lima, Charlie Bravo, controle. Prossiga, Charlie Bravo. Esquerda 130, desça para 2.000 pés para interceptar o lock. Esquerda 130, confirma o limite. 2.000 pés a proa para interceptar o curso localizador. 2.000 pés, interceptar o localizador, faz a sua. Papá November Lima Romeo, curva esquerda, proa 010. 010, limitado pelo curso localizador. Papá November Lima Romeo. Força Aérea 7203, consiga. Quatro mil pés, o altímetro no 013. Viva Leda, igual 796. 1796, está livre. Muito grato, Leda, igual 1796. Localizador, 731-92. 31192, completo LS Extruís, chamando torre 18, desse modo 95. 1895, 731-92. November Lima Romeo, desça para 2.000 pés, 1013, permanece o altímetro. Azul 4131 no contato, radar na decolagem, suba ao 340, série da El. 34 da El, boa. Esse é o Lopio Lima Charlie Bravo. Charlie Bravo completa o ILS X-Ray, aguardando transferência de comunicações. Completa o ILS X-Ray. Guardando sucessões. November Lima Romeo, reduza para 1.809. Reduzindo, Limão Leão. Sete uma presa, 1.796. 1.796 da Gol, autorizado direto Leda. Ok, mantém mesmo, graças, 1.796. November Lima Romeo, para interceptar o lock, curva direita, proa 055. Para interceptar, direita 055, November Lima Romeo, intenção opção na 7. Copiado. Torre Salvador, boa tarde, Delta 3192, final 4 minutos. 95, Lima Charlie Bravo. 1-1-8-95, Charlie Bravo. November Lima Romeo, completa o ILS, aguardando para girar para 1-7, o procedimento será efetuado com a torre. Prosseguindo no lote, aguardando transferência de comunicações. Positivo, agora transferência no lote Lima Romeo. Proponho o cancelamento, prosseguir ingressar pela direita na pista da 1, cabeceira 1-7. Fiat Lima, Charlie Bravo, plano modificado aos 29, curva à esquerda, se possível com mais próximo, curva à esquerda e efetuando, após girando base, baixar de trabalho para 1-7. Afirmo, quando a gente tiver, a gente avisou com a 1-0, mais próximo a gente curva à esquerda, em direção ao vento pela direita, cruzará na base, baixar de trabalho. Qual é o pátio? Seria o pátio 5, na Star. Golf 677, saída pouca transição Aracaju. Seco. 96, solicite bridge agora ao centro Recife em 1251, alternando 1-3-3-2-5. 2513325, obrigado, bom final de semana, 1796. Também. velocidade baixa, mantendo 510. O Limpo com o Mike, para não interferir com a situação final 1-0. Para base da 1-7, confirmando, livrou o eixo da 1-0. Gente, Lima Charlie Bravo. A 319-2, falou 3-1, libera direito, terminou 2-1, decimal 1. Direita, 1-2, decimal 1. Na base da 1-7, quantidade travada, o Lima Charlie Bravo. Esse Lima Charlie Bravo, vento 190 graus, 8 norte, tudo autorizado para o Lima 7. Tudo autorizado, 1-7, Lima Charlie Bravo. 5. 295 graus, boa tarde. Boa tarde, papapá, novembro, Lima Romeu, ILS da 1-0, intenções de pouso na 1-7. 190 Lima Romeu, reporte para modificações. Reporte para as modificações. Só confirmando, o novembro Lima Romeu vai fazer perna do vento pela direita, né? Estou pousando na 17. Lima, livre hoje da 1-0, pousando na esquerda. Gira a base pela direita para 1-7. Ok, obrigado. Está livrando o ILS, arremetendo para pouso na 1-7, novembro Lima Romeu. Novembro Lima Romeu, modificou os 3-3, curvando à esquerda, reporte girando base embaixo travado para pouso, pistão 1-7. Ok, reporta na base para final da pistão 1-7, novembro Lima Romeu. Bravo, só no Fosso 3-4, nós estacionamos no Parte 5, frequência livre igual. Azul 4131, chame o centro Recife 1251, alterno 3325. 351, 3325, boa. Lima Romeu, pouso autorizado, pistão 1-7. Vento 1-8, 0 graus, 10 nós. Subi, pouso 1-7, novembro Lima Romeu. Segue pelo Pad 5. Vai pra Aerostar, novembro Lima Romeu. Certo. Patrona autorizada em área de decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 8-9.